O Universo, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Universo, de Olavo Bilac. A Lua. Sou um pequeno mundo. Movo-me, rolo e danço. Por este céu profundo, por sorte Deus me deu, mover-me sem descanso, em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu. A Terra. Eu sou esse outro mundo. A lua me acompanha por este céu profundo. Mas é destino meu rolar assim tamanha em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu. O Sol. Eu sou esse outro mundo. Eu sou o sol ardente. Dou luz ao céu profundo. Porém, sou um pigmeu que rola eternamente em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu. O Homem. Por que no céu profundo não há de parar mais o vosso movimento? Astros, qual é o mundo em torno ao qual rodais por esse firmamento? Todos os astros. Não chega o teu estudo ao centro disso tudo, que escapa aos olhos teus. O centro disso tudo, homem vaidoso, é Deus. Fim do poema.